Bota pra fora esse moço que tá com sua mão brincando. Bota de mim. Pode me faltar manteiga e tudo. fazer? Proteja o coração, cansado de sofrer. Ai, doutor, eu não me engano, cortaram outro coração corintiano. Doutor, eu não me engano, seu coração é corintiano. Doutor, eu não me engano, seu coração é corintiano.

Opa! Vejam todos presentes. Opa! Olha!